de name. Senha, senha só em sonho. Impossível acessar. Pra quem gosta de nós, é um prato cheio. Lenço no pescoço, laço no rodeio. Pra quem gosta de nós. Mapearam o genoma. O acaso vai dançar. Senha, senha, nem em sonho. Impossível disfarçar. Pra quem gosta de nós, é um prato cheio. Vela vai veloz, vamos sem receio. Pra quem gosta de nós, asfaltaram os caminhos que voltam ao mesmo lugar. Senha, senha, só em sonho. Pra quem gosta de nós, é um prato cheio. Tudo amarrado, caminho do meio. Pra quem gosta de nós. Pra quem gosta de nós, é um prato cheio. Corda no pescoço, vamos sem rodeio. Pra quem gosta de nós, é um prato cheio. Vento vai veloz, vamos sem receio. Pra quem gosta de nós, é um prato cheio. Pra quem gosta de nós, é um prato cheio.